médico. Quando fica doente, se torna um paciente, podendo ir pra UTI e morrer de repente. Um juiz, quando comete um crime, vira um réu, podendo ser julgado e condenado, e sua cabeleira acabar com uma assinatura num pedaço de papel. E você também. E você também. Pode nascer num berço de ouro e crescer e aprender na Febem. E você também. Vem lá. Você também pode nascer num berço de ouro e crescer e aprender na Febem. Autoritário general pode acabar preso pelo inimigo numa guerra e ser um simples prisioneiro, sendo tratado como um animal. Ou até um playboy, com carros de várias marcas. Camara, Valério, Tucson. Quando sai do carro, vira um pedestre cheio de marcas. Porque os carros os atropelaram e ele foi para as macas. E você também. E você também. E você também. E você também. Pode nascer em berço de ouro e nascer e aprender na Febem. Até um autoritário general, general, pum pum pum, guerra aí, pode acabar preso pelo inimigo, inimigo, inimigo, numa guerra. E você também. E você também. E você também. Morrer de repente. E você. pode nascer em berço de ouro. E crescer e aprender na TV. E você também. Aprender na frente.